as portas pra você estão fechadas e você está pensando em desistir. Meu irmão, toque nas mãos de Jeová. Só assim você vai conseguir. Não se importe com as lágrimas caindo. Saiba que Jesus também chorou. Esta prova muito breve vai passar.